atrás. Acho que a gente mudou. Isso não me faz tão bem como você imaginava. E eu que pensava que tudo isso não passasse de um momento mal do coração. Que fosse embora a tempestade e o mau tempo, ficaria só a paixão, só a paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim sem saber se estava pronta ou não. Tá errado, mente pro coração. Take it.